Nossa, mó temporal. Logo hoje, no lançamento da mixtape Agora é Nós. Tá em casa curtindo um som. Próximos e novidades.